palavra. E o impossível acontece através da sua voz. E sua presença manifesta entre nós. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E o mar logo tem que se aquietar. E as ondas também devem se acalmar. Através da sua palavra. Que voz é essa que disse a Abraão: sai da tua tenda e vai pra terra que eu te mostrarei. Que palavra que diz a uma mulher: você vai gerar, mesmo sem ter uma garantia. Sua palavra é a própria garantia. E quando ele diz sim, quem é que vai dizer não? Quando ele dizer não.